I'm not going to be able to do that.

I'm going to do that. Mama, I love you. Never, I'm going to go. Eso no era capaz de comer que ni solo. Vamos a ver a la Malaria, ma sa bi ni mo ma ba ko do de ya ma ye wo te wo ba di mu wa mu do e ma sa ka ma na horo ya di wo du wa hmm ah ko mu so kan de na ma e wo de be be che ya ha to hmm e be be che ya ha to mu wo di de mo so ya hmm di ta di ta sa ya ba lo se se do ta ya ba lo ba mo ko te de na eti do biama eti akiri eti mara eti mo nko ka ana le to biama re ara ga ye te mara na ma la baba de re o ama la baba de re e mai wa aka to ra ka to ra ka to ra ka na kan boye aja ka na kwe bere koro nyo nyo bere ma ba mo ko Allahu akbar ma ma ma la la aka to na de aka bele aka bele Angbele, angbele kuno angbele. Kajetu anabele. Nene tu biara angbele de. Kiele ba kurata. Ena kenge haye kuro. Kiele ba kurata. Kiele tu singa yeta akora kana kana kizora. Kia kia ba kia dum adum di pabona. Eh amoje ebe kuda mora. Kama amya biara mora. Jadi ne ka kuro kuda. Kẹta kọ́ mọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ ìdí ẹ̀rẹ́ ìsìn jà ń lé ní mùsùlùmí. Tó bí a ní àwọn ẹ̀kọ́ ní àwọn ọ̀sán bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Yàtọ̀ fún mi láwọ̀ láyé àgbà. Yà á yẹ mọ́ ọ́ lu ẹ̀rẹ́. A lè mọ́ táyà la. Ara ń lágìrì lè jẹ́ àbí la. Kọ̀ọ̀rọ̀ náà, Sàmúyà sà. Alákàjẹ́ kaba kúrú yòrò. Sàmúyà sà. Àdúrétà jàdúwá tam kiri na mun so ta tsaya ya ile ya bara a la la ya an ka ko bina ya an jo dun sawa so ma ke ya wuya ko da la da da ra ko bin mo ke le da da da mo ka le ka an ro ka ya so ma da ka ke ga tu u da ka an ro na ni le ko sa so ma ta ara ke mo le ke ra ta ara ke mo le u la ta ara ke mo le ni ma wo mo ba ba ta halile kule jani araje ma yamana wa nambu nambe nani nambe tele nambe tele de na ya mti na nambe le boy so abenana ko abenana eso ka ken nai kana mari jale daga kaji muso ma kala ka ja ko to ma na che tu na so kọ́ kò é ní tu o lé o nana náà ọba mọ ní o àti àdàgà nọ̀fẹ́ náà ní àlẹ́ àlẹ́ pọ̀ mọ̀rí bá a ti tẹ̀ ní ẹsẹ̀ ikúrú yóò di àná ọba yé ikúrú ẹsí àwọn àtòrò mọ̀ ní o. ẹ tó yàtọ̀ sí ọmọ ẹgbẹ́ tuntun tuntun tuntun tuntun náà bẹ̀rẹ̀ ẹ ní sẹ yàrá òbí yàrá òbí yàrá òbí yàrá òbí yàrá òbí yàrá Má ti ń wo ìlú pa. Ẹni ní sọ yìí ni. Àjọ̀dọ́ lé ẹ̀kọ́ lé nyáma. Ẹ má ti lọ kánà lọ bá mẹ́rin náà kẹ́. Nísòwò kà yé nyáma. Kánà tó mú kàtà kàtà ẹni nìyà ká pa bọ́ àmì. Má ti ń ká mọ́tà bọ̀ yà. Àwọn ẹ̀ka tó mú kàbá ní àyè kì ní ibi làkọ̀rọ̀ náà. Wọ́n dé àyàdò ń bẹ̀rẹ̀ yàdò ń bára. Àná nígbà tó bẹ nana wà nígbà tá kó ní ọmọ kẹlẹ máa di ọmọ kàtà yẹ kẹlẹ mi ẹ má lọ kàtà yà kà ó mà náà ndé kẹlẹ kàtì ndé kẹlẹ kàtì tọrọ lẹ kàtì nná lẹ kàtì òdò máa di yíyá lẹ kà sọrọ òdò máa di òkò sẹkẹ sòwò yé yá nàgbẹ ànú lè sòwò yìí nná ọrọ mi bá wà ló bàbá yọ ọdún yìí àkà yìí an ká fila náà an yà tẹlẹ. Tele baria, o econômico. Anha tele. Nha de tele. Cada um vai de decor, de letra, de letra, de letra. Agora de braca, na musou e minha musou. Eta tele baria, a tua musou e tinha. Eta tele baria, a tua musou e tinha. Allah Akbar. Que é a coisa? Eta tele baria, a tua musou e tinha. Eta tele baria, a tua musou e tinha. Eta tele baria, a tua musou e tinha. Allah. Kusanya la kwa antele ta I'm a super man. Thank you.